Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, o espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Estamos então de regresso com este Palavras de Esperança, um programa que acontece todas as sextas-feiras depois das 11 da manhã. Hoje com a presença do seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós nesta emissão para transmitirmos, como sempre e como é sempre a nossa vontade, esperança a quem nos escuta em cada dia, não é verdade? Então, muito bom dia a todos os nossos ouvintes e uma saudação especial aqui à Liliana. Já tínhamos saudades de ver por cá. Muito obrigada. Continuam com o ar sorridente e bem disposto, isso é que é importante. Eu estava então agora hoje de novo, possamos transmitir esperança a partir da reflexão da palavra de Deus e também da visão do mundo, um mundo difícil, mas que é preciso ter esse olhar de esperança que também nos anima e nos dá vontade de continuar a praticar bem e a tornar este mundo um pouco melhor. É o que às vezes é difícil. Temos que de facto ter essa busca incessante dessa esperança, algo que nos anima em cada dia. Devo dizer-lhe que ainda esta manhã, no Largo Ribeiro de Amaral, e para quem anda um bocadinho mais desanimado, era só passar por lá, porque está lá tanta criança que isso é mesmo motivo de muita esperança, não é? Exatamente. Que está a ver a formação do laço azul humano para esta altura, e por vezes basta olharmos para o sorriso de uma criança para nos inspirarmos e termos esperança para cada dia, não e é quando verdade? Eu venho aqui para o programa, justamente, digo, mas parece uma cidade gigante, parados no trânsito, passavam crianças e passavam. Isto também é a esperança, não é? É, então o sorriso da criança, evidentemente, a criança sorri porque espera que a vida seja um triunfo, espera ser feliz na vida, e por isso tem esse olhar positivo que nós também somos chamados e inspirados a ter, não é? É verdade. Portanto, temos cada um de nós a encontrar, em algum olhar, em algum sinal, essa esperança que precisamos para todos os dias. Seu Padre, vamos olhar para o quarto domingo de Páscoa, portanto, o próximo domingo, o último de Abril, não é? Exatamente. O último domingo de Abril. E já vamos então à liturgia, percebermos o que é que temos, qual é a mensagem que nos é partilhada, mas vamos antes olhar aqui também para algumas considerações. Seu Padre, é motivo de satisfação, novos colaboradores na vida litúrgica das nossas comunidades. É sempre bom, não é? Quando acolhemos alguém para a vida litúrgica. Exatamente, isto é um sinal de igreja viva e de que os leigos são chamados a assumir responsabilidades na vida das comunidades cristãs. Então, este domingo passado tivemos na Sé Catedral em Coimbra a nomeação de diversos leigos, 7 do nosso concelho e 6 da nossa unidade pastoral, para o serviço litúrgico das comunidades, ou seja, para a animação das celebrações dominicais quando não pode haver Eucaristia, quando o presbítero está ausente, para o serviço das exéquias, portanto, para orientar as exéquias cristãs, quando o presbítero ou o senhor diácono não pode estar presente, e para a distribuição da comunhão, para ajudar e colaborar nesse serviço. Estes novos serviços litúrgicos, que foram confiados por um período de 4 anos a estes leigos. Depois tem que ser renovado, é isso? Tem que haver uma nova renovação? 4 anos terão que ser renovados. Mas isto aqui é um momento muito interessante, porque não é uma coisa que aconteceu assim de repente. Todos estes leigos tiveram um período de formação de 1 ano e meio. Uhum. Até se queixavam que era um bocadinho exigente demais, né? Que parecia um curso universitário, assim. Porque realmente foi um esforço muito grande que fizeram ao longo deste tempo. Os professores da Escola de Teologia e Ministérios de Coimbra vinham cá a dar as aulas que foi em Candosa e, portanto, foram avaliados, foram fazer exames, tiveram que estudar e bastante, porque os professores são os mesmos que dão aula nas universidades, nomeadamente na formação teológica em Coimbra e no Porto, na Universidade Católica, e portanto sentiram que era um curso exigente, mas também capacitou para entender melhor a palavra de Deus, para reavivar a fé e os mecanismos da fé e ter uma outra visão, para depois poderem ajudar as comunidades cristãs nas missas, nas celebrações dominicais, quando o presbítero não pode estar. Portanto, a chamada celebração da palavra. Exatamente, não é? Exatamente. E até também nas exéquias. Portanto, no nosso caso, não temos tido necessidade de leigos orientar as igrejas cristãs, mas é permitido pela Igreja, e dada a situação de diminuição do número de presbíteros, sacerdotes, é algo que irá fazer parte do nosso cotidiano. Isto também leva a uma aproximação cada vez maior, não é? Das comunidades à vida e à rotina da própria Igreja. Eu diria que sim, ainda que haja uma certa negatividade, a primeira experiência é um bocadinho negativa, porque estou a usar o seu padre, o que é que se faz o seu padre? Pois. Mas isto também ajuda a sentir que a Igreja é de todos e todos somos importantes. E por isso, alguns que são escolhidos, digamos assim, escolhidos, o seu bispo até dizia isto, é chamar, formar e enviar. Portanto, alguns que são chamados para uma missão, que são formados, neste caso uma formação até exigente, e depois são enviados em missão para realizarem um serviço na comunidade cristã. Eu penso que devemos acolher bem esta futura, nesta nova visão, nova, que já não é nova, já vem com o Conselho Vaticano II, mas que está a concretizar bastante aqui mais, no nosso mais. Meio. Uhum. Por acaso ainda estive esta semana no seminário do Porto, fui visitar os nossos seminaristas, e o senhor reitor dizia isso, aqui no Porto isso não existe, né? Você lá em Coimbra tiveram esta, porque nós nem temos passos suficientes para fazer todas essas versões. Mas isto é, por outro lado, uma riqueza. Às vezes a gente vê isso como falta de paz, mas por outro lado também vê a riqueza dos leigos que assumem responsabilidades reais para a transmissão da fé. Já não é só a catequese das crianças, as crianças vão para a catequese, e temos os catequistas, que também temos que nos preocupar com a formação dos catequistas, porque, infelizmente, às vezes vão catequistas sem formação, sem... Só mesmo para preencher um espaço. Exatamente. Não é? E isso não é eficaz. O importante é que a pessoa que vai tenha formação. Sem formação é um serviço fraco, fraca qualidade, e depois não dá o fruto que é esperado. Agora, ter leigos que se preparam, se formam, depois são enviados para cumprir uma missão, eu penso que a comunidade deve acolher com alegria e com consideração esta missão. Não é uma coisa que vai, a pessoa não vai por si mesma, mas foi chamada, e neste caso pelo bispo, foi dada a formação cristã, que penso que até é aprofundada, e depois tiveram que prestar provas também, não é? E exigentes, e notas, e trabalhos, e foi difícil, e alguns até dizem, meu pai, isso é uma noite, já estão aqui, até às tantas, aqui a fazer os trabalhos. Pronto, e depois de um dia de trabalho. Portanto, exatamente. Portanto, tem que haver mesmo vontade, não é? Vontade, dedicação e esforço, muito esforço. Mas pronto, e agora para quê? O objetivo, servir a comunidade. Muito bem. Portanto, e aplaudimos esta disponibilidade destas pessoas, não é? Eu penso que isso é que é importante. Portanto, no fundo, a comunidade reconhecer que são pessoas como os outros leigos, batizados, mas que estão ao serviço da Igreja. E a Igreja do futuro participará, dependerá muito desta presença dos leigos qualificados. Não é só um leigo que diz, é o leigo que se foi chamado, foi formado e é enviado. Portanto, este ser enviado também é fundamental. O que dá autoridade ou dá capacitação para um leigo se pôr à frente da comunidade é que o seu bispo lhes deu, lhes confiou, enviou com esse serviço. Não é uma pessoa por si mesmo. O seu bispo diz, anda cá, e agora envio-te, dou-te esta missão. E tu podes cumprir essa missão. Muito bem. Outros não têm recebido esse, não pode cumprir. Não podem, claro. Sim. Portanto, nós também saudamos este grupo de pessoas. Ainda assim, deixamos esta indicação de que é sempre importante, não é? Que jovens sigam o caminho da ordenação, não é? Precisamos de sacerdotes. Exatamente, depois é? Precisamos de sacerdotes. E justamente esta semana é a semana das vocações. E então o Papa fez uma mensagem para o Dia Mundial das Vocações, próximo domingo, e que é muito interessante, e que fala justamente disto que estávamos a falar agora, porque é vocação, graça e missão. E o que é que o Papa diz? Não há vocação sem missão. Vocação é chamamento. Quer dizer, todo cristão, pelo batismo, é chamado à fé, e depois, com o chamamento, há sempre uma missão. Todos nós somos chamados a ter uma missão na Igreja. Nós temos muito esta visão de que a Igreja é para os pais é que é a Igreja, e fazem, e o que é que eu tenho que fazer? Ir à missa e ver a minha vida, e já está tudo feito. Pois, diria que a situação atual está-nos a dizer que não é bem assim. Aliás, nunca foi bem assim. A Idade Média, que havia tantos pais, faziam tudo, e nós apenas merecíamos que ir à missa e já estava tudo feito. Não, então, o que a Igreja está a descobrir é que, efetivamente, na Igreja, todos têm uma missão. E por isso, de vez em quando ouve-se algumas perguntas ou uma visão interessante. As pessoas, no fundo, é: o que é que a igreja me dá? O que é que a comunidade me dá? Eu vou à procura da igreja porque eu preciso. Mas a visão não é essa. A visão e a pergunta é: o que é que tu dás à igreja? O que é que tu fazes pela comunidade? O que é que Deus te confia para tu pôs ao serviço dos outros? Portanto, o horizonte não está naquilo que eu recebo, mas naquilo que eu dou. E se eu tenho que dar alguma coisa, então também eu recebo para dar. Agora, se eu recebo só para mim, isso ainda não é cristianismo. Ainda não é encontro com Cristo. Ainda é uma visão egoísta de Deus. Mas Deus não é assim. E então o Papa está a dizer é justamente isto. É algo que eu recebo para os outros. Diz o Papa Francisco: na igreja todos somos servos e servas. Todos temos esta dimensão de ser servo. O padre é servo, e o Papa até tem o título, curiosamente, o Papa tem o título servo dos servos de Deus. Mas todo batizado também é servo. Servo é aquilo que está a servir. No fundo é: eu não sou o Senhor que tenho de estar todos a servir, mas eu é que tenho que servir. Então, infelizmente há muito essa ideia, não é? De que, de facto, nós, que as pessoas é que devem ser servidas, quando deve ser o contrário. Portanto, exatamente. Deve haver ali uma partilha de serviços. E por isso diz: a chamada de Deus inclui o envio. Não há vocação sem missão. E não há felicidade e plena autorrealização sem oferecer aos outros a vida nova que recebemos de Cristo. Portanto, este ser para o outro é constitutivo da identidade cristã. E nós temos andado aqui um cristianismo a meias. E quando o cristianismo é a meias, nem dá alegria, nem dá força, só dá... Nem dá esperança. Nada. Não. Então a gente revolta-se, depois acontece um problema na igreja, como ultimamente, então é contra a igreja, contra isto. A pessoa ainda não entendeu o que é o cristianismo. O cristianismo é receber de Deus para dar aos outros. E quando eu recebo de Deus, recebo força, energia, visão, amor. Sem amor nada existe. E depois recebo também a capacidade de amar e perdoar. E olhar para o bom, mesmo no mal. No sentido de dizer que do mal há de vir algo bom. E isso é que é importante. E eu tenho que estar carregado dessa. E então sou capaz de construir a igreja e de amar a Cristo. Porque senão revolto-me, critico, abandono. E é que muita gente infelizmente faz. E é o que acontece. É o que acontece. Porque me faltou esta consciência que eu estou na igreja para servir. Não para ser servido. Para receber Deus e dar aos outros. Quando eu não dou aos outros, só penso em mim. Portanto, estou num egoísmo religioso. É verdade. Isso não é salvação. Seu Padre, vamos então avançar para lançarmos esta questão. Poderíamos estar diante de um cisma na comunhão anglicana? Ora, isto é outra questão de extrema importância. E também para a Igreja Católica. O que é que está a acontecer na Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana, mais importante é a Inglaterra. E é o bispo de Inglaterra que é o, digamos assim, o orientador da comunhão anglicana. Uhum. E o que é que aconteceu? Tem havido na igreja anglicana alguns problemas pela visão do homem e da sexualidade e das relações humanas. Então aconteceu a declaração de Kigali no Ruanda de 21 de abril deste ano, em que os líderes das igrejas anglicanas, que representam 85% dos anglicanos em todo o mundo, põem em causa a comunhão com a igreja anglicana. Porquê? Porque a igreja anglicana pretende fazer-se ao mundo. Pretende ser igual ao mundo. Ou melhor, pretende acolher o mundo e as coisas do mundo, integrá-las na igreja anglicana. Eu refiro aqui questão da homossexualidade, questão dos matrimónios, da relação do que é o matrimónio cristão, questão da ideologia de género, as novas visões do homem e da família, que rompem ou põem em causa o princípio bíblico ou a visão bíblica do ser humano. E então o que acontece é, dizem estes senhores, a corrupção moral, o erro doutrinário e o colapso do testemunho bíblico em certas facções da comunhão anglicana atingiram tal nível que os líderes da maioria dos anglicanos do mundo sentiram que era necessário assumir uma posição fundada na verdade. O que é que isto quer dizer? Que estes países, ou esta visão do ser humano do mundo inteiro, entra em colapso, em crise, com a visão ocidental, em que a igreja anglicana quer ser também a abertura total aos outros e ser como os outros. E então, estes anglicanos que representam 85% dos anglicanos e que têm a ver com a Oceania e com a África, fundamentalmente, estão isso em causa. E acusam a igreja da Inglaterra de quebrar a comunhão com as províncias que permanecem fiéis numa visão bíblica do casamento como sendo entre um homem e uma mulher. Isto é algo fundamental. Portanto, todas estas novas doutrinas que nós dizemos que deve ser assim e que temos que ser como os outros e que a igreja católica tem que se abrir e temos que acolher e temos que renovar, estamos a dizer, temos que afundar, temos que destruir, temos que acabar. Porque a igreja católica e a igreja cristã não se funda na visão do homem, funda-se na visão bíblica. E essa visão bíblica é que nos traz a salvação, é que nos traz o homem novo. E se há uma coisa que é mal, agora tem que dizer que é bom. Se há uma coisa que a visão cristã, a visão do homem e da mulher, e agora vamos dizer que afinal não é assim, nós aqui inventamos, a igreja acolhe todos. Deus ama a todos. Deus é pai de todos. Eu sou irmão de todos os homens e mulheres, de todos. Mas o que é bem, e o que não é bem, não é bem. O que é graça, e o que é pecado. E agora estamos a dizer, agora já não é pecado. Agora isto é tão bem como o outro. Isto não pode ser. Isto é destruir o que é o... Portanto, a Igreja Católica é defensora daquilo que chama, que já vem escrito, o depósito da fé. Eu recebi o depósito da fé e devo transmitir o depósito da fé íntegro à geração futura, que implica acolher a visão bíblica, que entendemos ser a visão de Deus sobre o homem, sobre a mulher, sobre a natureza, sobre o mundo. Agora, porque dizemos que é moda, eu tenho que dizer amém a tudo? Não, tenho que dizer não. Tenho que respeitar e acolher, mas tenho que dizer é bem e é mal. Tenho que dizer, o pecado existe e o pecado perturba o bem da pessoa e da sociedade. Portanto, isto é que é um grito que, olha, que acolhemos agora dos nossos irmãos anglicanos, que preferem defender a ortodoxia, ou seja, defender a verdade da fé inspirada na Sagrada Escritura, do que permanecer numa comunhão modernista que no fundo não leva a lado nenhum e leva a que Deus já não seja o Deus cristão. E por isso penso que é uma advertência muito séria para o cristianismo e para estas correntes modernistas que agora vem com o sino da Alemanha, que tem não sei o quê, tudo inovações. É preciso saber se as inovações estão de acordo com a fé ou não. Se são portadas pela Bíblia ou não. E não dizemos que agora é tudo igual. Fica aqui então, Sr. Padre, esta chamada de atenção com aquilo que está a acontecer então na Inglaterra. Sr. Padre, vamos olhar para a liturgia de domingo, dia 30 de abril, ainda período da Páscoa, é o quarto domingo da Páscoa. Sr. Padre, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a mensagem de que no dia de Pentecostes perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Exatamente, é muito interessante. Portanto, domingo Pentecostes, que é o que diz esta leitura, é a primeira pregação de São Pedro, que fala, depois de receber o Espírito Santo, que anuncia Cristo morto e ressuscitado. E o que é que nos vem dizer São Pedro? Vem-nos dizer que nós estávamos no pecado, mas Cristo perdoou-nos e deu-nos nova vida, e que essa nova vida está em Cristo, que foi morto, mas agora vive e está ressuscitado. Que então, diz, ouvindo isto, perguntaram-nos a Pedro e os apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para serem perdoados os vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Não é? E diz, com estas e muitas outras palavras, persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram a palavra receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3 mil pessoas. É a primeira comunidade cristã. O que é que eu tenho que fazer? Salvai-vos desta geração perversa. Qual é a nossa geração de hoje? Geração perversa. Salvai-vos, quer dizer, olha, acolhei a Cristo. Não sigas o mundo, nem o pensamento do mundo. Acolhe a Cristo e pensa desde Cristo. E esse é o caminho de quem quiser acolher a vida nova. E hoje, o cristão está chamado a fazer o mesmo processo. Ah, mas eu já recebi o batismo quando era bebê. Pois então, reaviva o dom do batismo que recebeste para não estar com os critérios do mundo, de uma geração, dizia São Pedro neste caso, geração perversa, que vai contra Deus, que não quer saber, crucificou a Cristo e que hoje continua a fazer exatamente a mesma coisa. É a palavra de Cristo ou a palavra do mundo? É a verdade que está em Cristo ou é o lavar as mãos de Pilatos e que o crucifiquem? Pois em vez de lavar-se as mãos, procura o que é verdade. Defende a vida e o amor, defende a autenticidade, converte o teu coração, acolhe a verdade e então poderás ter este dinamismo que dizíamos ao início. Então terás formado para ser enviado para dar testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo e da palavra de Cristo. Não do teu pensamento, nem do pensamento do mundo. E esse continua a ser o desafio da Igreja, que é tão importante. E no momento de que urge a nova evangelização, como já dizia São João Paulo II, hoje toca-nos a nós, mas com esta certeza de que a palavra de Cristo, essa é que é a salvação. E o pensamento de Cristo, essa é que é a verdade. E se não concordo muito, é porque a minha mente ainda não se iluminou para entender a Cristo. Porque o que Cristo quer dizer é amor. É o amor de Deus derramado no coração de cada homem. Mas amor não é fazer o que eu quero. Amor é acolher a Cristo e o amor de Deus. Deus é amor. Portanto, quanto mais eu entendo Deus, mais amor tenho para dar aos outros. Mas claro, Jesus também dizia, renuncia a ti mesmo, se queres o amor, renuncia. Portanto, não sigas as tuas paixões, os teus instintos. Tudo isto está a ser ordenado à luz deste amor de Deus, que é bem para todos os homens, para todos, sem exceção. Mas ao modo de Cristo, não ao modo de pensamento humano, autónomo. Seu Padre, na segunda leitura, a primeira carta de São Pedro, São Pedro diz-nos, ele suportou os nossos pecados para mortos ao pecado, vivamos para a justiça, pelas suas chagas fomos curados. Exatamente. Ele está a dizer justamente, porque Cristo morreu, carregando o nosso pecado, e eu agora posso viver vencendo o pecado. Esse é o mistério da cruz, não é? E isso é o que é importante. E por isso, na leitura até diz uma coisa caríssima: caríssimos, se vós fazendo bem sofreis com paciência, não vos preocupeis. Se fazes o bem, tens que sofrer. Porquê? Porque o mundo vai contra ti, como fizeram a Cristo. Ele também sofreu, mas permaneceu na verdade. E por isso nós somos, e porque ele carregou o nosso pecado, a fim de que nós possamos vencer o pecado, para que eu possa vencer o pecado. Pronto, e depois no final desta leitura diz: vós eres como ovelhas desgarradas, agora voltaste para o pastor e guarda das vossas almas. E esta é a porta de entrada para o Evangelho. Exatamente, Evangelho segundo São João, que nos transmite esta mensagem tão marcante. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Exatamente, é o capítulo 10 do Evangelho de São João, que é o discurso do bom pastor. Bom pastor. Em que Jesus se apresenta como o verdadeiro bom pastor, com muitas características que são próprias, não é? Um evangelho curto, mas muito, muito interessante e muito bonito. E quando nós somos capazes de entrar neste dinamismo, é realmente, em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta é ladrão e salteiro. É muito bonito, porque este fala do aprisco. Antigamente tínhamos aqui o nosso jornalzinho, o nosso folheto dominical. Sim, que era desse nome. O Covid, depois acabámos por suspender, mas era aprisco, que tinha justamente a ver com esta leitura. É, a porta do aprisco é Cristo. E quem não está ali à porta, não é? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E diz: o porteiro abre a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama a cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Portanto, Deus conhece a cada uma pelo seu nome. E eu, infelizmente, tenho muita dificuldade em saber os nomes. Não tenho esta memória. Mas o senhor diz a todos, cada um pelo seu nome. E o nome o que é? O nome não é só o nome que se identidade, diz. Identidade, não é? É a pessoa, a identidade. Pessoa. Cada um sabe como eu sou. As minhas dificuldades, sabendo-me, ama-me e quer-me conduzir. Portanto, eu não tenho nada a temer. Porque ele bem sabe que quer o meu bem. E quando eu sou capaz de entrar nesta relação de confiança e de abandono com Deus, então sou cristão. Então estou seguro. Então posso vencer o mal deste mundo. Então não necessito de me vender à hipocrisia, nem à mentira, nem à aparência. Porque estou bem. Olha, e depois disso. Depois de ter feito sair todas as ovelhas que lhe pertencem, caminha à sua frente. As ovelhas saem-no e conhecem a sua voz. Isto é o que devia ser, porque nós às vezes não conhecemos a sua voz, não é? Mas a ideia é, se eu conheço a sua voz, vou seguro e tranquilo. Se for um estranho, não seguem, nem fogem com ela, porque conhecem a voz, porque não conhecem a voz do estranho. O nosso problema é que eu conheço as vozes dos estranhos, não conheço a voz do pastor. Vou atrás dos estranhos, não me dou conta que tenho o pastor. E depois diz, Jesus apresentou-lhes esta comparação para que possam entender. Portanto, é uma comparação, não é? É uma comparação. Mas em que Cristo se apresenta como o bom pastor. E depois como a porta. Depois ele diz, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância é acolher a Cristo, é acolher a sua palavra, é passar pela porta do aprisco, que é ele próprio. É engraçado porque ele diz que eu sou o porteiro que há, mas eu próprio sou a porta. Sou a porta, claro que sim. Entra por e mim. E é assim que temos que olhar. Exatamente, não é? Temos se eu estou com Cristo, estou seguro. Mas também dizia noutra passagem, a porta é estreita. A porta larga passa tudo. Mas a porta da vida é estreita. Cristo é porta estreita. Mas quem entra pela porta, esse está seguro. Claro que nós portamos a porta larga, vai a mentira ou a engano, a mentira, tudo bem, entra por mim. É porta estreita, mas é segura. E quando há um problema, essa porta está cheia de misericórdia para oferecer a todos. E por isso, olha, penso que ser cristão é um espetáculo quando vemos a fé com um pouquinho de luz e de conhecimento e de autenticidade. Porque Deus está tanto amor que compensa todas as nossas faltas de amor e nos mostra um caminho que nos ajuda a servir. Mas a servir por amor e com amor. Claro. Portanto, temos que olhar para Jesus como um farol, não é? Das exato. Nossas vidas. Exato. Seu Padre, por isso também este tema que quer partilhar connosco, um tema musical, muito a propósito também exatamente. Deste Evangelho, não é? O Salmo, é o bom pastor, então vamos ter justamente essa música, já de juvenil, muito, muito tradicional, mas também muito bonita. O Senhor é o bom pastor. Vamos então ficar com este tema, a proposta do seu padre António Loureiros, no nosso programa das Palavras de Esperança. Yeah. este tema proposto pelo Sr. Padre António Loureiro. O Senhor é meu pastor, que terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança. Estivemos então a olhar para a liturgia do próximo domingo, quarto domingo da Páscoa, com algumas considerações iniciais. Sr. Padre António Loureiro, estamos a terminar o nosso programa. Foi um gosto estar de regresso também aqui às Palavras de Esperança, um programa que iniciamos, não é? Exatamente. Já vai para algum tempo e que a cada sexta-feira temos muito gosto em realizar para transmitirmos estas palavras de esperança, um novo olhar, nova esperança a quem nos escuta. Sabemos que às vezes há dias difíceis na vida das pessoas e também sabemos que por vezes uma palavra, um conforto, ajuda a melhorar e bastante o dia de cada um. Exatamente, eu penso que precisamos muito de ter uma luz diferente, ter na mente, ver, entender diferente. Quando eu não entendo diferente, é tudo igual. Então, olha, uma palavra final também para os nossos jovens. Celebrámos recentemente os 100 dias da Jornada Mundial da Juventude. Uhum. Aqui também nos ocupámos muito e tivemos aqui uma celebração muito espetacular a propósito da jornada. Então, convidar os nossos jovens que se animem. Voluntários que são necessários, as famílias de acolhimento, vamos aumentando progressivamente. Para quê? Para termos aqui muitos jovens, vamos ter aqui um grupinho de jovens, vai tudo ser um dinamismo que nos vai pôr em ação. E tudo isto é servir, este espírito de servir e de dar aos jovens, ou convidar os jovens para uma sociedade onde eles são importantes e onde eles também têm um caminho ao lado de Cristo. E esse é que é o grande desafio. Portanto, também essa saudação muito especial aos nossos jovens e às pessoas que estão aqui a coordenar toda esta atividade da Jornada Mundial da Juventude, e que todos sintamos que vale a pena ser jovem e vale a pena ajudar os jovens a descobrirem Cristo ao seu lado. E depois também, os nossos acólitos são os mais jovens, e iremos ter no dia 1 de maio a Organização Nacional de Acólitos em Fátima, também iremos participar. Também vão muitos jovens? Vão muitos? Sim, nós iremos uns 20 e poucos dos nossos acólitos. Em Fátima são sempre 2,000 ou 3,000 acólitos, é sempre um momento particularmente interessante. Então espero também que tudo isto seja nas nossas comunidades. A importância da catequese, vem agora as festas da primeira comunhão, da profissão de fé, que está tudo a aproximar, mês de maio e junho. Portanto, que sintamos também o empenho de querer ser igreja com as crianças e com os jovens. Mas o jovem tem que se converter para ser cristão. No cristianismo tem que se converter ao mundo dos jovens. É o que dizia ali, convertei-vos. Destas... Portanto, o jovem tem que descobrir no seu coração esse dinamismo. Não é? Porque senão, e olha o testemunho do Papa, que também dá nesta, curiosamente, quando era jovem, também tinha 16 ou 17 anos, que ia passar, viu uma igreja, entrou e foi-se confessar. Olha, foi a sua conversão. Depois começou um caminho, o que é? Conversão, é... Tem que ter um momento de conversão. Se eu não me converto, sou sempre na mesma. O Papa, olha, foi-se confessar e aquilo mudou-lhe a vida. E hoje é Papa. Começou assim, olha, num momento. Um jovem que de repente diz, epá, a minha vida... Porque, sabe, foi um sinal, não é? Um chamamento. Não é que nós Papa, hoje, antigamente, dizíamos que era o homem era um animal racional, um animal espiritual. Agora é o animal do consumo tecnológico. E consumo a tecnologia... Mas não sou mais nada. É verdade, sou é verdade. Mais. Completamente assoberbado. É, sou muito mais que isso. É verdade. Tens espaço interior à tua identidade pessoal, porque tu és grande e poderoso. Tens uma inteligência que não é só para a tecnologia para fazer coisas, não. Tens um dinamismo espiritual dentro de ti. Estás chamado a ser feliz no amor e no amor aos outros e no amor a Deus. Vai à procura dessa identidade que te fará muito mais feliz. Foi isso que o Papa Francisco descobriu no jovem, nessa entrada ocasional. Imprevista numa igreja, e outros de repente pensam, porque é que um jovem tem que andar ali sempre oprimido, meio depressivo, meio tristonho, é que vai sempre no vício do jogo e do consumo e do telemóvel? Isso é tem o seu espaço. Há mais que isso. E exatamente. É essa luz, e esse é o bom pastor que hoje te chama, e quer que passes também tu por essa porta que ele próprio. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada. Terminamos o nosso programa Palavras de Esperança. Boas celebrações neste fim de semana. Muito obrigado. Uma boa sexta-feira também para si. E nós terminamos então o nosso programa Palavras de Esperança, que repomos no próximo domingo, às 10 da manhã. Um bom dia. Terminamos então esta edição das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova com o Sr. Padre António Loureiro. Palavras de Esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.